tem agora início. A 100%. Muita energia, muita música e muito boa disposição. A 100%. Olá, ouvintes! Boa tarde para todos, sejam muito bem-vindos àquela que é a última edição do A 100%. É verdade, hoje, dia 31, assinala-se o final de um ano e de um programa aqui na rádio, no canal 2 da Rádio Antena Web. Isto porque, e creio já estarem informados, que na próxima, ou a partir da próxima semana, às sextas-feiras e durante toda a semana, vamos ter aqui o Target Brasil às 17 horas e não às 20, como é agora, mas sim às 17 horas. Ora, muito bem, estimadíssimos ouvintes, hoje trago-vos alguns concertos. Só vai haver uma agenda, porque só há, assim, em massa, espetáculos para hoje. E mesmo assim, não são assim tantos quanto isso. Agora é assim. Nós vamos estar temporariamente sem um programa específico para agendas. Mas eu gostaria muito que os grupos, cantores que especificamente, que, enfim, pronto, que quiserem, que nos enviem, porque apesar de não termos especificamente um espaço para divulgação de espetáculos, nós vamos divulgando nos outros programas, vamos divulgando sempre espetáculos. Portanto, mantenham-se atentos porque vamos certamente trazer as informações que vocês nos fizerem chegar. Agradecemos imenso por vários envios que nos foram sido feitos, ou melhor, por vários envios que nos foram feitos, pronto, vários espetáculos que nos foram fazendo chegar, informações sobre eles. Quero agradecer imenso. Neste tempo que estivemos convosco, a 100% trouxe inúmeros espetáculos, vários deles com entradas ao ar livre. Ao ar livre, não é ao ar... com entradas livres, melhor dizendo. Isto hoje, enfim. Bom, vamos iniciar com uma grande música. Ritmo Divine, música de Henrique Iglesias. E logo depois, vamos ficar com Lost My Imagination, tema, ou melhor, ao contrário, Lost My Imagination, tema dos Cranberries. Ainda para ouvir a música de Henrique Iglesias, Rhythm Divine, depois Again, de Melanie C, e Lady, de Jerry Harriwell, duas Spice Girls. É assim que abrimos as portas de mais um A 100%, o último, é o último programa do A 100%. É um prazer sempre estar convosco. Vamos à música então, até já! Living not for reality, just my imagination.

sim, a animação continua nesta que é a última edição do 100%, mas a animação continua. Vamos então agora ficar com mais 4 temas, eles que vão anteceder a única agenda deste programa. Gostaria eu muito que tivesse mais espetáculos para vos dar, mas infelizmente não tenho. Ora bem, vamos ficar então agora com Everything Will Flow, tema que nos é apresentado pelos Suede, e logo depois Everybody, música dos Backstreet Boys. Ainda para ouvir Let's Get Loud de Jennifer Lopez e Hey Now, tema que nos é também trazido pelos Smash Mouth. É desta forma então que vamos seguindo nesta edição do 100%, edição para o último dia do ano, 31 de dezembro de 2010. Não saiam daqui porque daqui a pouco eu volto para mais 4 musiquinhas e para a agenda de espetáculos para o dia de hoje e até quinta-feira, dia 6 de janeiro. Vamos à música então? Começamos com Everything Will Flow do Suede.

know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Grandes músicas, aquelas que acabamos então de ouvir aqui no nosso A 100%. Estão preparados para o que vem aí? Estão? Então vamos lá à nossa única, mas sempre espetacular... Agenda! Exatamente, a nossa agenda. Ora, como ainda sabem, a agenda que já não tínhamos há duas semanas, aliás, há três semanas, porque há duas semanas... Exatamente. Na semana passada não houve, há duas semanas também não, há duas semanas porque não houve a 100% e na semana passada porque não houve espetáculos. Mas, temos alguns para... Não são muitos, sinceramente não são muitos, mas temos aqui alguns. Por exemplo, os da Lucky Duke vão atuar no Casino Sol Verde em Espinho a partir das 23h. E atenção, só com entradas reservadas. No dia 5 temos José Barros e os Navegantes em Castro Verde, no Auditório Municipal de Castro Verde, a partir das 21h30. No dia 6, José Barros e Navegante vão também atuar, mas desta vez em Serpa, no Auditório Municipal daquela cidade, a partir das 21h30. E bom, é tudo o que tenho para vocês no que diz respeito, no que diz respeito a concertos. É tudo o que tenho para vocês. Ora bem. Vamos voltar à música. Vamos lá voltar à música. Agora trago-vos músicas primeiro assim mais mexidas, não é? Depois mais calminhas. Vamos ter agora aqui a música de Andreas Johnson, Glorious, e logo depois In Flame, tema dos Coldplay. Ainda para ouvir Vanessa Carlton com A Thousand Miles, e para fechar Eva Cassidy, um original de John Lennon. O tema chama-se Imagine. É assim que vamos seguindo nesta emissão do A 100%. Hoje a última que vamos passar até a transmitir. Um programa que se dedicou sobretudo à agenda de espetáculos. Ora, o programa acabou por não ser fiável, estaria a interferir com outros programas, neste caso o Target Brasil, e por isso optamos por dar por terminadas edições do a 100%. Mas tudo faremos para que um dia possamos levar até si músicas, aliás, novamente já agendas, espetáculos, não digo diariamente, mas semanalmente, pelo menos, gostaria de vos trazer aqui uma agenda de espetáculos, quer na Antena Web ou no Canal 2, mas em alguma das nossas estações gostava de vos trazer a nossa agenda de espetáculos. Mas pronto, enquanto não é possível, ficamos com aquilo que temos. Ora, pois muito bem, vamos à música. Começamos com Andreas Johnson e Glorious. Yeah. couldn't change, and I was lost, oh yeah, oh yeah. Você está ligado na sua rádio. Downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I can just see you tonight. It's always times like these when I think of you and I wonder if you ever think of me. Imagine all Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope so. Join us, and the world will live as one. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Ouvintes, estamos a chegar ao final da primeira parte do nosso 100%. Trago-vos agora mais 4 temas para fechar as portas desta primeira parte. Vamos agora ficar com Britney Spears e o tema 3, que foi o grande sucesso do final do ano de 2009 e que se prolongou por grande parte do ano de 2010. Vamos ainda ficar com Kelly Loureira, uma grande música de dança para ouvir por esta intérprete, ainda para ouvir os U2 Hero dos Nickelback. É assim que vamos fechar a primeira parte do nosso 100%. Já sabem que na segunda parte não vamos ter mais agenda, mas vamos ter grandes músicas para ouvir. Não saiam daí, eu volto depois de um pequeníssimo intervalo. Até já! 1, 2, 3, not only you and me, got 180 degrees and I'm caught in between. Counting 1, 2, 3, Peter Parton, never free, getting down with 3P, everybody loves ocean. Do you say? Marry her more. Stop. Fear it won't do. And they say that

was possible. I tried to guess, but it wasn't possible. No one could have me, it was my game. Until I met you, baby, you were the same. And when you think this is something I want to chew, because the funny thing about it is I like it, sure. I like it when it's difficult, I like it when it's hard. Then you know it's worth it that you find your heart. You find your heart. I'm not gonna give up. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm not gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I'm not gonna give up. I'm not gonna give up. survivor. Life can bring, I've always needed something, but I've got all I want when it comes to loving you. You're my only reason, you're my only truth. When the cold winds rage, and it's so amazing, 'cause that's just how you are. And I can't turn back now, 'cause you brought me to fire. Estou de volta, mas atenção que estou quase a despedir-me de vocês. Tenho apenas mais 4 músicas para vos oferecer antes da minha última intervenção do A 100%. Trago-vos agora, nesta segunda parte, 4 grandes músicas que já não ouvimos há algum tempo. Ora, a primeira chama-se Lady Marmalade e é interpretada por 4 grandes meninas: Maya, Christina Aguilera, Pink e Lil Kim, e ainda com participação especial de Missy Elliott. Vamos também ficar com outra grande música, a de Ricky Martin, chama-se Living La Vida Louca, e ainda os Texas. Para encerrar, vamos ficar com os Steps e That's the Way You Make Me Feel. Ora, são estes os quatro temas que vamos ouvir já de seguida, e são eles que vão fechar ou que vão anteceder ao fecho de mais um A 100%. O último, é a última edição do A 100%. Mas enfim, já sabem que é sempre um prazer estar convosco, e é mesmo para permitir outros programas de Florescer, que o 100% acaba, porque eu tinha muito gosto em poder trazer-vos a nossa agenda de espetáculos, mas enfim, e estes grandes temas, estes grandes sucessos, mas enfim, de vez em quando temos que lá abdicar de umas coisinhas para termos outras, não é? E então é por este mesmo motivo que o 100% fecha as suas portas. Pois muito bem, vamos então à música e eu volto daqui a pouco. Começamos com Lady Marmalade, Christina Aguilera, Maya, Lil Kim e Pink a partir de agora. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh. From the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass, by the case, the meaning of expensive taste. You want an itchy, ya-ya, come on, mocha chocolata. What? Rio Lady Mama. Girl, I'm a mind of the town.

blows the summer sun. He burns my skin. I ache again. I'm over you. Here comes the winter's rain to cleanse my skin. I wake again. I'm over you. Take my heart, reconsider. I've opened the door. I've opened the door. Here comes the summer sun. He burns my skin. I ache again. I'm over you. Here comes the winter's rain to cleanse my skin. I wake again. I'm over you. I'm over the summer sun. I'm over. He burns my skin. I ache again. I'm over you. I'm over you. The winter's rain. caríssimos ouvintes, chegamos ao final do 100%. A 17ª edição deste programa termina agora. Quero que saibam que foi um prazer enorme estar convosco e que vou ter saudades do 100%. Vou ter, de facto, saudades do 100%. Ora, desta forma eu despeço-me. Quero desejar a todos um ótimo fim de semana. Aproveitem bem a agenda de espetáculos, a última que eu vos trouxe. E atenção a outra coisa. Não se esqueçam do meu pedido. Sempre que tiverem informações de espetáculos, podem continuar fazendo chegar através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Nós cá estaremos para veicular a informação que nos transmitirem. Vamos fechar com 4 temas, 4 grandes músicas nesta tarde, agora noite, praticamente, já noite mesmo, já, de noite de sexta-feira. Vamos fechar com 4 temas, dizia eu, e o primeiro chama-se One Night Like This, a música da cantora Kylie Minogue. Ainda para ouvir Lady, Hear Me Tonight, música de Mojo, Ronan Keating com Life is a Roller Coaster e Casey com Paradise. É a quarta e última música deste 100%, deste e do programa em si, porque não voltamos mais. Mais uma vez um grande abraço, muito obrigado por tudo. Bom fim de semana, uma ótima passagem de ano e até qualquer dia. Continua a ouvir-nos no Canal 2, na Rádio Internet. Há muitas coisas novas que vão gostar, de certeza. Então assim, fiquem bem, um forte abraço, até sempre. Kylie Minogue com One Night Like This. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Yeah. telling me that I have found the perfect place. Let it stay this way forever, deep in love, and may I never spend another day.